Igreja Assembleia de Deus promove Escola Bíblica Dominical. Venha e participe todos os domingos, às 9 horas da manhã, em nosso templo sede, na Rua Silveira Martins, número 506. Temos escola bíblica para adultos, jovens e crianças. Participe e seja um vitorioso em Cristo Jesus. Nesta manhã, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nesta manhã, cargo da UFAD, este programa, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Geraldino Silva. Aqui é as que vos fala, Patrícia Nascimento, Rosmarida Silva e Juliana Ferreira. Nesta manhã tão gloriosa que o Senhor tem nos dado, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. O Senhor tem feito muito em nosso meio, através da oração, do clamor. Nós estamos aqui reunida. O que quer dizer o UFAD? É um grupo de mulheres que oram, que buscam o Senhor. Mulheres de todas as idades. E nós temos nosso grande culto nas terça-feira. E nós queremos convidar você que nos ouve nesta manhã para estar presente conosco todas as terça-feira. A partir do meio-dia, um grande grupo de irmãs aqui que estão aqui, que se reúne para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Está presente conosco a irmã Rosemarie, ela é a coordenadora da terceira região. Vamos ouvir uma palavra de saudação. Nós estamos muito felizes, irmã Rosemarie, com a tua presença nesta manhã. Amém, irmã Patrícia. Saúdo a todos os ouvintes nesta manhã com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntamente com a irmã Patrícia e a irmã Juliana, falando das grandezas que o Senhor tem feito. E eu creio que nesse ano de 2013 vai ser um ano muito abençoado, onde Deus vai abençoar e levantar muitas mulheres para fazer a obra do Senhor. Eu quero deixar um Salmo 126, para nossos amados ouvintes nesta manhã, que estão ouvindo a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor vai falar nesta palavra. Ele tem falado ao meu coração. Ele vai falar com os ouvintes também nesta manhã. Salmo 126, que nos diz assim, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia, agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo ainda que Ele irá fazer nesse ano ainda de 2013, como já tenho falado. Eu creio em muitas vitórias. Aleluia, eu creio, aleluia, salvação de muitas almas. Estamos aqui para trabalhar com a irmã Patrícia, aleluia, nesse grupo de mulheres que Deus tem levantado da UFAD, aleluia, com as coordenadoras do Círculo de Oração, essas mulheres que Deus tem levantado nessa cidade, e mulheres que ainda Deus vai levantar para abençoar, para ir levar a palavra do Senhor. Só temos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda Ele irá fazer. Quando uma mulher... Aleluia, é verdade, irmã Rosemarie. Nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor fez no ano de 2012 e com certeza o Senhor tem muito mais para fazer em 2013. Nós estamos ouvindo e vendo os milagres do Senhor no meio do povo do Senhor, no meio da oração, da consagração, do choro, das lágrimas. E o Senhor tem respondido e o Senhor com certeza vai responder a tua oração. Quem sabe você está nos ouvindo nesta manhã e não consegue ter fé, não consegue ter alegria. mas nós queremos te apresentar alguém que pode te trazer essa alegria, que é o Senhor Jesus Cristo, que nós anunciamos nessa manhã. E nós estamos aqui com um grupo de irmãs intercedendo, um grupo de mulheres, e nós queremos convidar você para estar conosco. Então, hoje pela manhã, a irmã Juliana vai avisar o que vai acontecer nesse dia. Eu quero também saudar a todos com a paz do Senhor. E nós temos nesta manhã a escola dominical. Para você, quem sabe que está despertando neste momento, ainda há tempo de você se dirigir à nossa igreja, onde nós temos a escola dominical bíblica, temos para adultos, para as crianças, para os jovens. Então não há motivo para que você se preocupe, toda a tua família pode estar aos pés do Senhor nesta manhã. E à noite também nós teremos um grande culto, que este culto é encargo da UFAD, e nós teremos a participação do grupo Ágape, que estará louvando ao Senhor, e na palavra nós teremos o pastor Clareci, de Aratiba, que estará pregando a palavra do Senhor. Amém, é verdade. Venha participar conosco nessa noite. Com certeza, um grande culto. Venha você, sua família, estejam cedo buscando ao Senhor. A partir das 19 horas, a igreja está aberta para você estar tendo um encontro especial com o Senhor nesse dia. Neste momento, vamos ouvir um louvor com a irmã Lauriette. Palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Neste momento nós também queremos mandar nosso abraço, nosso carinho para as irmãs que têm nos ouvido, para os irmãos também, mas principalmente para as irmãs que têm estado conosco nas congregações, nas regiões, aqui na sede, nos interiores. Você que nos ouve, irmã amada, querida do Senhor, nós queremos te mandar um forte abraço, que essa palavra venha em encontro contigo para te animar, para alegrar o teu coração neste dia. Nós também queremos mandar um abraço para nossa irmã Derli, a segunda coordenadora, aqui quem vos fala é a irmã Patrícia, a primeira coordenadora, a irmã Rosemaria, a terceira coordenadora da região, e a irmã Derli, que não está conosco, mas é a segunda coordenadora. da região. E falando da irmã Derli, elas têm um encontro do Círculo de Oração dia 16 e 17, agora, semana que vem, no bairro Linho. Quem vai estar pregando lá, irmã Juliana? Vai estar pregando o pastor Valmir e também terá uma dupla, que é de Chapecó. Nós temos a Ruth e a Rosângela. Será o 18º encontro, domingo à tarde, e no sábado será à noite. Então, que você possa participar deste encontro. E nestes mesmos dias, também nós temos em Barão de Cotegipe, onde estará pregando e cantando juntamente o pregador Adriano. Ele é de Aratiba e estará trazendo a palavra e também os louvores, nos mesmos dias, 16 e 17. E temos também dia 23 e 24 no Atlântico. Seria o evangelista Daniel Garcia, de Porto Alegre, que estará pregando. Grandes coisas o Senhor tem feito no meio dessas mulheres de Deus. Olha só, no mesmo dia nós temos dois encontros, vamos ter que nos dividir, irmãs, para estar com essas irmãs amadas. Mandamos também um grande abraço para os irmãos ali de Barão de Cotegipe, essas irmãs valorosas do Senhor. Estaremos com elas presente um desses dois dias. Quantos encontros vamos ter com o Senhor Jesus? Vamos estar participando, irmãs que nos ouvem, vão nesses bairros, vamos lá ajudar nossas irmãs, nossos irmãos. Vamos fazer um grande grupo de mulheres de Deus para estar presente nesses dias. Eu quero mandar um abraço também para as irmãs ali do bairro Progresso, Coral Círculo de Oração, aquelas abençoadas irmãs que Deus tem levantado ali no bairro Progresso para fazer a obra do Senhor. O nosso culto ali do Círculo de Oração é nas quartas-feiras, 14 horas. Deus tem nos abençoado ali naquele lugar. Muitas vidas têm aceitado Jesus. Muitas vidas têm sido libertas pelo poder do Senhor, que Deus tem usado vasos ali para nos ajudar na intercessão. A oração começa a partir das 14 horas, onde o templo já está aberto, e Deus tem tocado em vidas para estar ali naquele lugar e clamar o sangue de Jesus, e Deus tem dado vitória. Também quero mandar um abraço para as irmãs da região, a nossa querida irmã Patrícia, que muito tem nos incentivado para nós fazer a obra do Senhor. Também a irmã Derli da região 2. Deus possa abençoar a irmã Derli, o trabalho que ela tem feito ali no Linho. Também a região 3. Eu quero desejar um abraço para as irmãs ali do Presidente Vargas, as nossas amadas irmãs. Estamos aí para trabalhar nesse ano de 2013. Conto com as irmãs do Presidente Vargas, as irmãs do Jabuticabal. Mando um abraço para a coordenadora ali, a irmã Rosilei, para a irmã coordenadora do Presidente Vargas, a irmã Gleice. Também um abraço para as irmãs ali do Parque dos Viajantes. Um abraço também para a irmã Sheila, que Deus venha abençoar essas irmãs, e estamos aí juntos para nós trabalhar na obra do Senhor. E o nosso abraço para a nossa coordenadora geral, Elenir Silva, um abraço de toda a nossa equipe, de toda a cidade de Erechim. Receba esse abraço, irmã Elenir, em nome de Jesus. Convida, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus. Glórias a Deus. Nós já sentimos a presença do Senhor ouvindo esses louvores. Realmente tem coisa que só Jesus faz. Por isso que nós cremos nesse Deus poderoso, esse Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E neste momento, você que nos ouve, nós vamos ouvir a palavra do Senhor pela irmã Juliana, Preste atenção, Deus vai falar contigo. Sentimos a alegria do céu estando aqui com nossas irmãs, reunidas, louvando ao Senhor. E neste momento, então, ouvinte, ouve a palavra do Senhor com atenção. Com certeza Deus tem algo para ti nesse dia. Quem sabe você andou uma semana triste, angustiado, e neste domingo está sem esperança, mas nós anunciamos o Deus da esperança nesta manhã, em nome de Jesus, que toda tristeza, que toda angústia, que todo medo caia por terra, e que o Senhor Jesus reine na tua vida, que o Senhor Jesus te traga a alegria que venha direto do céu. Em nome de Jesus, nós vamos estar ouvindo a irmã Juliana. Quero compartilhar com você, amigo ouvinte, com você, irmão, nesta manhã, no Salmo 37, a partir do versículo 3, que nos diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Este salmo nos fala da confiança, da entrega e do descanso no Senhor. Confiança que nós devemos depositar, que nós devemos entregar ao nosso Senhor e descansar, porque Ele conhece e Ele sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas. Quem sabe você nesta manhã já tem entregado, já tem confiado, mas dentro do teu coração ainda há aquela preocupação, ainda há angústia, ainda há aquele desespero. Mas eu te digo nesta manhã, descansa no Senhor, descansa nele e espera, porque aquilo que Deus tem é o melhor para a tua vida. Quem sabe você tem confiado naquilo que não é verdadeiro, tem confiado, tem depositado em pessoas a tua confiança. Mas nesta manhã eu te convido a você entregar ao Senhor e confiar nele, porque somente ele faz sobressair a justiça como a luz e o juízo como ao meio-dia. Não é muitas vezes com as nossas forças, não é com as nossas armas, mas é depositando e confiando no Senhor. E que nesta manhã você possa depositar. Eu não sei o que aflige o teu coração, mas eu sei que há um Deus que pode solucionar tudo aquilo que tem preocupado, que tem causado aflições, que tem tirado o teu sono, que tem trazido desespero para dentro da tua casa, que muitas vezes você não consegue resolver, você não sabe que direção tomar. Nesta manhã eu te digo, confia no Senhor, entrega a Ele neste momento, lança aos pés do Senhor a tua preocupação, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor. Quem sabe você tem se preocupado, você tem tomado caminhos por tua própria vontade, caminhos que muitas vezes só tem encontrado espinhos, dificuldades, mas nesta manhã há um caminho verdadeiro, há um caminho que te leva ao descanso, que te leva à solução dos teus problemas, e este caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra nos diz que ninguém vai, não vai ao Pai a não ser por Ele. Então é somente Ele que nesta manhã você possa confiar. Nos diz uma história que certa vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu o porquê do seu pedido vir errado. Então ele pensou que de tantas pessoas que pediam, tantas pessoas para Deus atender, que ele não resolveu questionar. E passado algum tempo, o homem foi verificar aquele pedido que ele deixou esquecido. E para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores, e daquela horrível lagarta transformara-se em uma belíssima borboleta. Com isso nós entendemos que Deus sempre age certo, que o seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar tudo dando errado. Se você colocou algo na presença do Senhor, se você pediu, mas recebeu outra coisa, eu te digo nesta manhã, confie no Senhor. Tenha certeza de que Ele sempre dá o que você precisa no momento certo. Nem sempre aquilo que nós desejamos é aquilo que nós precisamos. Deus nunca erra na entrega de seus pedidos. Precisamos confiar, como diz a palavra, e precisamos permanecer confiantes na presença do Senhor, sem questionar e sem murmurar. Isto que hoje é um espinho para você, será a flor do teu amanhã. Somente confie no Senhor. E quem sabe todas as angústias e preocupações que hoje estão na tua vida são apenas espinhos, que amanhã serão transformados em mais belas flores. Por isso não desista, mas nos diz o verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Amém. Neste momento, depois nós ouvimos a gloriosa palavra do Senhor Jesus, ainda em sinal de reverência, nós queremos fazer uma oração. Quem sabe você ouviu essa palavra e algo na tua vida mudou, e vai com certeza mudar através da oração, dessa palavra que nós ouvimos, tão gloriosa do céu. Esse é o poder da palavra do Senhor Jesus, e nós vamos estar orando com a irmã Rosemaria neste momento. Pai, já temos ouvido, Pai, a Tua palavra nesta manhã. Já temos sentido a Tua presença, já temos sentido, Pai, que Tu tocou em vidas, Pai. Vidas, Pai, que estavam angustiadas, vidas que estavam esperando, Pai, uma palavra, Pai. E Tu usou o Teu vaso nesta manhã, irmã Juliana, Pai, a qual tem falado. Aleluia, eu creio que Tu trabalhou em corações, vidas que estavam angustiadas, Tu tira angústia, desanimada, vidas que estão, Pai, prostrada em frente, Senhor, Seu aparelho nesta manhã ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. E eu creio que Tu já falou nesta manhã, Senhor, tira os espinhos, Pai. Aleluia, que tem incomodado vidas, Pai, que nós sabemos que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia, cura a enfermidade, Senhor, neste momento. Aleluia, trabalha no meio desse lar, desta família, na vida desta mulher, Pai, que espera conquistas na sua vida, na sua família, Pai. Tu és um Deus de conquista, Pai, um Deus que derruba barreiras e dá vitória. É o que nós te pedimos. Continua, Pai, instrumentalizando os Teus vasos, ó Deus, e continua falando conosco, ó Pai, até o encerrar deste programa. Eu creio que Tu vai falar muito ainda em corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus pelas irmãs que aqui estivemos, pela essa manhã tão gloriosa na presença do Senhor. E reforçando, você que nos ouve, hoje à noite um grande culto a cargo da UFAD. Venha, participa. Irmãs do bairro, dos bairros que não terão culto à noite, venha estar conosco. Venha, traga um grupo de irmãs, de irmãos para estar conosco. Nós queremos reforçar esta noite para você estar junto com tua família. Com certeza Deus tem uma palavra para você, uma palavra para o teu coração, um grande culto nesta noite. Convida teus vizinhos, convida teus amigos para ter um encontro especial com o Senhor nesta noite. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa. Deus abençoe.